Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela Perisco 50. Decola da 10, saída da El Leda Eudes. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5511 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, pela Perisco 50. Decola da 10, com curva à direita, saída da El Leda Eudes. O transponder é 5511, controle 198, copiou o voo 1885. 5511 no transponder, estima propulsion 885. Estima propulsion 1885. Solo Salvador, FAB 2591 no pátio militar, pronto para o táxi, POB46. Autonomia 4 horas, alterna com fins. 4:06, 4 horas com fins, confere? Afirma. Está autorizado até hotel, na hotel chama a torre 118.6 para o cruzamento da 10028. Gente, autorizado hotel e lá chamará a torre 118.6, obrigado, vamos lá. Via Lima, Mike Quebec e na Quebec, me chama para o cruzamento da 17.35. Solo Gol, 9613, posição 1, pushback, cruzamento. Gol 9613, vai coordenar com a equipe de solo, o tráfego da TAM vai ingressar no 04, após o ingresso do mesmo, está autorizado no 01. Bem, quando a aeronave vai estar ingressando no 04, está autorizado no 04. 2.000 pés, venha 3.10, o ajuste é 1.000 e... 12, 1.0, 1.2, permanece sob vigilância. Ok, no 0, 1.2, obrigado. Que se encontra em pista que decola? Gente, minuto pra cópia. 5.810. Juliette Tango Zulu, só confirma o nível solicitado, por gentileza. Gente, mantenha, me escuta e aguarda pra cópia, por gentileza. Solo Web, 5.810. 5.810, prossiga. E aí, já encostamos aqui no 10, até agora não chegou o operador de finger pra encostar o finger pra dar o desembarque. Gente, vou contactar a infraero. Tá bom, obrigado. Solo, boa, 5.723, nível na pescoça. 5723, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3. Reporta por gentileza na saída do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, reporta na saída, 5723. 1 e reporte a linha de ponta cabeceira. Afirmativo, agilizar o táxi, ingressando aqui na pista, dobrando direita e alinhando na 10. Fábio 2591. Curva à direita. Aciona 0273 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Direto Anguru, acionamento a critério, me chama pro táxi. Autorizado o cruzamento, estacionar em frequência, papá. Até. Tango Papá, prossiga. Negativo, nem possui seu plano. Solicito que cheque para a sala S. Cinco nove no quatro, muito boa noite, prossiga. A gente vai aguardar a autorização, eu tenho coordenado aqui o 170, ok? Autorizado para Natal, nível 170, decola da 10 direto, sai da Pucajama DCT. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5434 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Controle Salvador Azul 4070, está autorizado a LS X-Ray da Unatera. Afirmativo, foi autorizado, confirmo o altímetro, permanece B12 em forma estabilizada. Reportará estabilizado, ajustado no 092 Azul 4070 graus. 3662 ATAM, inicia redução, tráfego aqui o preset 7 milhas à frente. Iniciando redução, 3662. 662 está autorizado em LS, permanece altímetro B12. B12 autorizado, procedimento 3662. Fala, 5723, prossegue no táxi. 5723, ingressa para o 05. 05, 5723. Chegou no mesmo tempo, para o táxi está com 52. A bordo, 4 horas, então minha perna com... Ingresso via Índia e Alfa no ponto de espera torre em 118.5. O altímetro marca agora 1012, tem bom voo no meio no 3. 112 de Alfa, ponto de espera 118.5. Obrigado. Boa. 191, decolado agora aos 40, controle 119.8, bom voo. Controle 19.8, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2591 no decolado. Força Aérea 2591 no contato radar, vigilância, saída Gole no perfil 2591. Ciente, Gole, Ofito, 2591. Relativo, Gole, Val, Ofito. Gole, Val, Ofito. Sul 4070 estabilizou a LS X-Ray. Pode aproximação, chame a torre Salvador, frequência 18.6. Completa 14, Salvador, 19, decimal 6, azul 4070. Trip 52 na 6, muito boa noite, Aracaju 190, copia? Copia, ciente da uniforme. Está autorizado para Aracaju, 190 ao nível, decola da 10, sai da Pucajama DCT. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 55 no site do transponder, 119.8 é a frequência do controle. Ciente autorizado, 190 para Aracaju, decola do 10, curva esquerda, Pucajama, 55 no 7, transponder, 119.8, controle 5, 2, 1 no 6. Codejamento correto, chama para o PUS. 5, 2 no 6. No 4, autorizado até hotel. No hotel chama a torre 118.6 para o cruzamento da 10028. Dois torre no 8.6, tráfego que o precede 5 milhas à frente. 18.6, 3662. Ok, 06 para o pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi no 885. Chama para o táxi, voo 1885. Torres, Salvador, tá? 3662. 3662, sim, do tráfego da aproximação, informarei pista livre. Guardando, 3662. Salvador, Santana, 59, no quadro, só que está no Bairro Sócio, igual a coronavírus nacional. Costa Aérea 59, no quadro, só que está no Bairro Sócio, igual a coronavírus nacional, para o cruzamento da pista, 59, no quadro. Gente, mantém a posição, Costa Aérea 59, no quadro. Está mantendo a posição, 59, no quadro. 4070, Salvador, 44, direita, 121.9, fora a livrar. 219, livrado. O 3662, pista liberada, pouso autorizado, 120 com 11. Autorizado, pouso 3662. Azul 4070 prossegue via Alfa, Kilo, e vai aguardar na saída do pátio 3 para prosseguir para o gate, ok? Alfa, Kilo, e vai aguardar na saída do pátio 3. Salvador, boa noite, Goromeia, no 3, pode ficar dando 0 próximo. Sim, deve ser falando do Airbus, após a Lima tem o número 3. Bem, após o pouso do Airbus, a Lima tem na 10, Goromeia, no 3. Salvador, muito boa noite, tá 3603. 5904, cruza a pista, prosseguindo via Delta e transfere 121.9 novamente o solo. Você tá cruzando a pista, vai chamar o solo. Só curva de após o azul ou a frente? Ok, correndo com o solo, o FAB 5904, chame o solo cruzando, aí o solo vai lá instruir. 3662 livrando, chamando o solo 121.9, bem-vindo, solo 46. 3662. 591, chame o centro Recife, frequência 1260, alterna 128.8. A gente chama agora centro Recife, 126.0, alterna 288, obrigado, bom trabalho. Bom voo, até logo, comandante. Obrigado. Chama a ata 3603. Salve Salvador, Fossaro 5904, cruzou a pista, traz direto na alta. Fossaro vai manter a posição e aguardar. O gol no 885, prossiga com seus dados, por gentileza. Prossiga com seus dados, gol. Juliette Alfa no ponto de espera 118.612 no altímetro, tem um bom voo no 885. Solo, tá 3662. 3662, Alfa Kilo, pátio 3, reporta na saída do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, vem informar na saída, 3662. O azul 4070. Azul 4070, após a passagem do tráfego da Gol que está taxiando para o ponto de espera, você ingressa para o Finger 08. Gente, após o tráfego da Gol, prossegue para o 08, azul. Azul, Struber. Solo, TAN 3603. TAN 3603, prossiga. Só reconfirmando, na autorização da Leda, após Leda, por favor. Eudes, onde intercepta o perisco 50 até o destino. Ok, da Leda. Seguinte, obrigado. O Força Aérea, por gentileza, após a passagem do TAN, vai seguir o mesmo via Kilo, pátio 3, vai reportar na saída do pátio 3. Vai seguir no TAN, na Kilo e pátio 3. O TAM 3662 na saída do pátio 3 prossegue para o Finger 03 no pátio principal. Então no pátio 3 vai seguir para o Finger 03, 3662. Salvador, boa noite, estou no número 3, passando 1600 metros. Paulo, TAM 3561. 3561, prossiga. Informação Victor, para Brasília no 380, está pronto para a copa. Eu tenho autorizado 38, copia? Afirmo, 380. Autorizado para Brasília, nível 380, decola da 10, sai da Gole, transição Ofito, após decolagem, curva à direita, upper Zulu no 7. Aciona 5522 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Brasília no 380, decolando da 10, a saída é Gole, transição Ofito, decola com curva à direita, e a Brizulu no 7, acionando 5522, o controle 1198, da 3561. Planejamento correto, chama para o push 3561. Chama na para push, da 3561. Boa noite, 85, ponto de espera da 10, pronto. Ok, consegui alinhar e decolar sem parar de imediato a partir da Charlie, o Gol 985, já ligação no Charlie direita e decolando? É 310 na final, vai passar o Odermark. Obrigado, boa noite, 85. Tá autorizado, 120 com 11. Obrigado, autorizado. Sinai 6310 na escuta? Tô ciente do Gol 6310, baixou e travou, vai passar o Odermark. Gente, continue, foi uma aproximação e formarei pista livre. 6310. É 5914 na escuta? Gente, mantenha a posição. O 6310 da Oceanet em pouso autorizado, 120 com 10. Pouso 6310. Voo 1885, decolado agora, os 52, controle 199, decimal 8, bom voo. Controle 198, voo 1885, gente, boa noite. Conselho 5994, após o Oceaner na curtíssima linha, mantém. Faz a passagem de tráfego ali, mantém, se trava no caso. Controle Salvador, boa noite, voo 1885. Boa noite, voo no 885. Contato radar na decolagem, vigilância, saída da EL. Gente, perfil da EL, gol, voo no 885, vigilância. Afirmativa. O Tango Zulu, observe o... O Oceaner agora aqui cruzando a frente, quando pronto, tentando para a turbulência, quando pronto, autorizado, 120 com 10. 390, Solis 54, direito 21, decimal 9, o sol a livrar, bem mesmo. 219, obrigado. Recife com a Vitor. Objeto 5836, está autorizado para Recife, nível 330, pela Turístico 58. Decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5521 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado Recife 330, via Uperuísque 58, decola da 10, Puca, Aracaju, curva esquerda. 5521 no transponder, 198 controle do 536, portão 5. Alojamento correto, chama para o push, web. Chamarei, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Oceanero 63, 10, livrou na sua escuta. 6310, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, reporta na saída do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para a saída do pátio 3, 63, 10. Solo Trip 5216, pronto para push acionamento. 5216 autorizado, push acionamento, chama táxi. 5216. Lua Samaral, através da barra, fora da barra. 613 da Gol, chame centro Recife. Frequência 1260, alterna 1288. Gol 1613, copiou? Negativo, prossiga 1613. 1260, alterna 1228, decimal 8. 260288, gol 1613, boa. Solo, TAN 3603, puxa acionamento 07. 1, 9, decimal 8, tem um bom voo. Grato, chama o controle 198. Já foi autorizada na remota no 4, ok? Ok, sim, a gente vai informar. Na saída pica já. Este contato radar. Vigilância, mantenha a proa até cruzar 2.000 pés após sair da PUCA, 5914. Afirmativo, 5914, mantendo a reta até 2.000. Sai da Momo, transição frote. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5530 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Está autorizado para Juazeiro Norte 350, decola da 10, Momo Trot 530, responde, chama 798 2224. Acontecimento correto, chama para o push na 3. Já estamos Lula mantendo meio pé e fazendo através do farol. Positivo, vai mantendo meio pé e reportará o através do farol da barra. Meia, pronto para o táxi, POB 43, autonomia 4 horas, alterna Recife. C5216 vai seguir o tráfego da TAN, assim que o mesmo iniciar o táxi, ok? Gente, segue o TAN, 5216. Gol no 885, Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, gol no 885, gente. Próximo da Juliette, 16310, para ingresso no pátio principal. Você 6310, procede pro 01. Autorizado, box 016310. Juliette, Tango Zulu, controle. Prossiga, senhor. Vai prosseguir direto Ilhéus ou vai via litoral? A intenção é Coral e Ilhéus. É, estou autorizado a presente DCT Juliette, Tango Zulu, subindo para o 085. Positivo, direto, subindo para o 085, grato, Tango Zulu. Solo TAM 3603, 51 a bordo, temos 3 horas e 58 minutos e necessário alterar galeão para o táxi. Prossegue via Juliette Alto no ponto de espera 118.6, altímetro agora marca 1013, tem um bom voo 3603. Juliette Alto, ponto de espera 118.6, 3603. O TIP 5206 prossegue como número 2, escolha no ponto de espera 118.6, tem um bom voo, desculpa a demora. Segue como número 2, atrás do TAM, 118.6, TRIP 5206, grato, boa noite, bom trabalho, senhora. Boa. Tá no curso 3152. 3152, torre 18.6, tem um pouso. 18.6, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o TAM 3152. Estabilizado, baixa a checar. 152, ciente, pista livre, tem pouso autorizado 1-0, vento 120 graus com 10. 120 com 10, tem livre pouso 3-152. Esquadra número 2 no setor, mantém-me, escuta, aguarde. Aguarde. Boa noite, TAM 3603, ponto de espera pronto. Perfeito, mantendo o ponto de espera, tráfego da companhia já autorizado o pouso, já agora 4 milhas, 5 milhas para pouso. Ok, aguarda, ponto de espera, TAM 3603.